Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina. Eu tenho medo que me prendam. Amor, se me quiser por uma noite, eu vou. De ligar pro seu marido, passa trote escondido, velho amor. Hoje eu tô cínico. Eu já liguei pra Adriana, Mariana. Tô cheio de contatinhos que não acabam mais. Eu dispensei a Carolina, fui pegar a Catarina. Vixe, ela tem outro rapaz, mas como diz o ditado, hoje só que mal acompanhado. Eu vou levando a minha vida assim. Dá pra nascer a mulher que vai botar correr em mim. Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina. Eu tenho medo que me prendam. Se me quiser por uma noite, eu vou. Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina. Eu tenho medo que me prendam. Mas como diz o ditado, antes só que mal acompanhado. Eu vou levando a minha vida assim. Dá pra nascer a mulher que vai botar correr em mim. Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina. Eu tenho medo que me prendam. Amor, se me quiser por uma noite, eu vou. Eu sou cachorro de rua, eu sou gato de esquina. Eu tenho medo que me prendam. Amor, se me quiser por uma noite.